catedral para ir ao exército. Quase que eu dizia que o corpo da catedral tinha sido gastado por você. Da inatividade. Então, numa homenagem que nós vamos prestar, homenagem carinhosa a Dom Anselmo, Dom Floriano, Dom Anselmo, também para o senhor, né? O senhor vai ficar aqui, vai ter oportunidade de ouvir sempre, não? Mas ele, né? Vou embora. Pois é. Nós vamos trazer um coro da catedral para o senhor. Creio, meus amigos, que é um esforço muito grande. Não só dessa rapaziada, como do professor Isoca, do Dororó, dessa gente que quase que é como a minha versão, assim, fala e canta para fazer. Vamos então, destes três números ao primeiro. É uma canção que eu gosto. A canção da minha saudade. E eu queria uma calorosa salva de palmas. Aquela não valeu. Muito bem. Quanta gente que há quanto tempo eu não via. O senhor tem que aparecer diversas vezes por aqui, viu, Dom Floriano? E Dom Anselmo sempre poder olhar essa gente do coro da catedral, muito tempo estava por aí. Vamos lá. A Rádio Emissora de Educação Rural Santarém Limitada está transmitindo do Centro Recreativo. A fala do mestre. Gostaria de fazer um esclarecimento aqui. Nosso coral está em recesso, como disse Osmar, aqui há 3 anos. Mas fomos intimados a trazê-lo aqui. Não podíamos escutar por 3 motivos. Dom Floriano, quando foi do Jubileu de Prata ser aqui presente, declarou, me perguntaram assim, se não levava a saudade de Santarém. Ele disse, uma saudade apenas, do coro da Catedral de Santarém. Portanto, não podíamos deixar de ver. Dom Anselmo, anteontem, lá no Dom Armando, falando, achou que aqui em Santarém, um dos poucos lugares do Brasil, onde nós discutimos o tradicionalismo. Quer dizer, que nós procuramos fazer as nossas tradições aqui, as nossas músicas, e que aí por fora, a música geralmente é importação. O Dom Tiago também, tenho certeza que ele ia nos intimar a cantar a canção de Minha Saudade. Será o primeiro número. Portanto, os números do Templo de Santarém serão todos conhecidos, mas para Dom Anselmo, todos serão números novos para ele, porque ele está já 19 anos fora de Santarém. Portanto, os números serão para Dom Anselmo para conhecer os nossos números do passado. Então, essa mesma canção da Minha Saudade. O maestro.